Vem aí a festa de 39 anos da Raulan FM. Sábado, 24 de março, no Goldmar. E você não é louco de ficar de fora dessa. Ligado, Brás. Ligado, meu parceiro Joãozinho. Ao Gargamilha. Ao Punk. Ao nosso parceiro Rione. Toda a galera que faz parte da galera do Ouro Negro. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Vou mais um convite. E o príncipe veio. E a galera veio marcar presença, hein? Quem é do Paysandu, levanta a mãozinha aí. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. E o Bora Começar! Hey! Oh! Famoso 16 toneladas. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá Edielson. O bagulho tá louco. E o bagulho Edielson. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Joga a mãozinha em cima! Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Quem é filho de Deus, levanta a mãozinha aí! E o Bora, meu mega! Príncipe Negro. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Meu parceiro Barro das Fronteiras já tá aqui com a gente. Não poderia voltar nessa, né, Barro? Obrigado, meu parceiro. Tentar nos reconciliar. Aqui. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem. E hoje o Barro trouxe o Google Boy com ele. Só mais, só mais, só mais uma chance. Meu amigo Júlio Moraes, lá de da barbearia, guerreiros aqui com a gente. Meu amigo Iac do Rock, o Bola também nos frega. Só mais uma chance. E vai girando. DJ Edielson! Eu! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Bora, ficha, ficha. O aniversário do Jefferson, Produções do Mega, tá aqui com a gente. Hello, Jefferson, parabéns, meu parceiro. Brasil. E a torcida do Leão aí, galera. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. E a torcida do Papão vai botando essa mãozinha lá pra cima. Vai cantar sim, domingo! Vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, Papão. Quero de esbarre com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Alô, preto! Meu parceiro Vitor Brau tá aqui com a gente. Alô, Vitor! Peraí que eu não vi nada. Só as mulheres que nunca botaram chifre nos seus namorados. Eu sei que tem um monte de mulher sincera hoje na fazenda, hein? E quem nunca levou um chifre, levanta a mãozinha pra mim aí. E quem já levou, dá um grito. E quem já colocou, faz barulho. De novo, de novo. Manda lá pra cá, vai. Bora aí, doida, agora! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior Santorini. A caixa que estremece e que balança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Os irmãos Edilson e Edielson. Os irmãos Edilson e Edielson. Comandando sons mais tocados do planeta. Eles, Edilson e Edielson. Perfeitos momentos quando juravas amor. E a nossa amiga Camila, que está aniversariando hoje, recebe um abraço especial dos irmãos Edilson e Edielson. E de toda a equipe do Príncipe, hein? Está aí no camarote. Parabéns, Camila. Saúde pra você. Sucesso, hein? Felicidade. A nossa amiga Camila Dias tá aniversariando aqui no Mega. Parabéns. Tudo muda. O Fabinho Pressão e o Pablo com a gente da Nike também tá aqui no show do Mega. E aí, Lucas, o Jailson, a Anny aqui com a gente, a Mônica também, o Puguinha aí da Vila Areião estão com a gente, obrigado. E os irmãos Edilson. Edielson. E Wanderson. Olha o gerente Pablo! A música aqui com a gente. O Andrei também. A Natália. Yasmin. A Hanna aqui com a gente. Estou no show do Mega, hein? O Natiele também. Malvadas Primer! Da solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, meu amor. Me ligue e diz quem dá me ama. Não aguento mais. Tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, meu amor. Edilson! Como no fim.

Juninho, Juninho, ainda aqui com a gente. A Mostanão, a Dona Lídia. Um abraço especial pra Carla, lá na Perimetral, e o Preto com a gente também. Meu grande amigo Vitor Abrau, ainda aqui no show do Mega. Valeu, garoto! E quem é corintiano, joga a mãozinha em cima! Quem é flamenguista, levanta as duas aí! Bora! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Pra balançar! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Um abraço especial e agradecer pela presença também do meu grande amigo Rose, tá aqui com a gente. Alô, Rose! Essa é a velha guarda das aparelhagens e recebe o carinho e tem o respeito dos irmãos Edilson e Dias. Obrigado, Rose! Nosso grande amigo Preto também, a galera da TF, a galera que tá comandando a saudade na Terra Verde. Alô, Preto! Também a DJ Aline Moraes aqui com a gente. Ela veio logo na coroa com os irmãos Edilson e Dielson, com o Vanderson também. Ela tem moral também, grande Aline Moraes. Beijo, minha linda. Tá aqui com a gente no som do Mega. Alô, Mega Tropa! Fala aí, Tom! É pra levantar o povão! E agora? É. Dia, galera! Chama! Vem! Mega Príncipe Negro! Banda 007. Bora aqui agora pra chegar junto no periquitinho. Se eu aceitar essas flores que você mandou, uma lua e um bom champanhe vão faltar. Vou aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que... E quem sabe canta aí! Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Zero, zero, sete. E o Rose me olhou dali e falou assim: Gelson, tá na hora. Eu já olhei pra ele e falei: deixa comigo, que essa aqui é a hora. Então se prepara, que tá na hora das marcantes. Oh! Edielson, balança a galera! Príncipe Negro, fazendo você dançar. fora aqui agora, vai. Assim, ó. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Nascimento está aqui com a gente. Alô, Juninho, meu amigo Leandro, os mega seguidores também. E quem comanda? O Edilson, lembra aquela noite que eu te vi por você. E o Bacuri tá aqui com a gente, alô Bacuri! Lá no Salão WR, nossos parceiros Valdo e Rubinho estão com a gente, grande Bacuri! Cadê ele, mano? Quem é? Eu sei por ele eu vou me viaja, viaja no som! Junto comigo você viaja no som! Príncipe Negro. Bora, pirata, cadê você? Chega junto, garoto. Aí, DJ Edielson. Alô, Edielson. Bora que é o príncipe, o som do ouro pra você na fazenda. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. E os moleques da avenida estão com a gente. Vejo assim, só pensando. Vamos, Júlio Monteiro! O Leno também, o Patrick! O Márcio do Shark tá aqui com a gente! Aqui! Meu amigo Diego, o Alex também, o Juan também. Alô, Juan, da ponte tá com a gente. Ainda não. Está tão frio aqui. Alô, Xandão! Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. Edielson. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. E a princesa Rayane do Juruna está com a gente. Alô, Ulisse da Sacramento. Domingo tem esquenta, garoto. Onde você está? Não vou aguentar outra estação. Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Alô, DJ Edilson! DJ Brás, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. DJ Brás, desperta os desejos, toca pra mim. Uma canção fala de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber no coração dispara a canção que tocava lembrava no Edilson e Edilson. Uma canção que falava de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber meu coração disparava. A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. E o Bora Dançar! Tudo que pensei pra nós foi tudo em... E sábado, dia 17, galera, acontece a festa das mulheres, hein? Que eu quero ouvir lá no Portal Show do Guamá. O príncipe e o super pop, todo mundo convidado! Mega! DJ Ellison, toca aí, que eu quero ouvir nossa canção de amor. Amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. Tu escorregaste das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. E o coração, o amor calado. É pra você, DJ! E a nossa amiga Lena aqui com a gente também. O casal do Mega. Eles estão aqui, ó. Aqui. Te esperando e te amando. E no show. Arrepia, DJ Edelson! Chá comigo! Manda ver! E o bolo acelerando! Meu parceiro Vitor, aqui no lado direito, do jeito que ele gosta. Um abraço, Vitor! Edilson, Edelson e Wanderson. Essa ele lembra. Meu amor. Quando ele fazia aquela caldeirada pra gente. Ômega Príncipe. Alô, Camila, no camarote! Parabéns, parabéns! Edilson e Edielson. Pro Mega Príncipe Negro. Meu amor, faz um pé pra mim. Quero te beijar. O que você é? Sei agora que você é Príncipe Negro. E o Bora Fazenda. Show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Ellis só tocar. Fala aí, quebra firma! O Netinho, Manzinho com a gente também. O nosso engenheiro Rafael, a Andressa das Mentiras. Negro. Príncipe Negro. E aí, Playboy? Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui quando meu coração. Meu parceiro Leandro, os mega seguidores, já está aqui com a gente. Já confirmou presença no aniversário da Rádio Raul FM, lá no Gol de Maltel. E o príncipe com toda a estrutura pra galera, hein, gente? Não chora não, não chora não. Não chora não, mano! Edielson. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. Então vem. Vem pra mim. Alô, bebê. Você parece criança que precisa aprender. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. E o meu parceiro Maneco, alô Maneco! Esse Vitor Brau gosta. Vitor Brau! Segura! Andresa! Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai. Olha o príncipe negro aí, gente! Rock, novo príncipe negro. E vai girando, vai girando! Aqui é Príncipe Negro. Aqui é Príncipe Negro. Segura! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E a manhosa, hein? Fica assim manhosa, eu sei que você quer. E hoje sábado tem um show do Príncipe. Você quer um... Lá no Ponte da BR Marituba. Domingo, no Festão do Reparo. Lá no Esquenta, galera! Príncipe Negro é emoção, é multidão! Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar, eu só quero te dar. Solta a voz aí, vai! Olha só, gente. Hoje, sábado, os irmãos Edilson e Edielson, nós vamos estar, sabe aonde? de meio-dia às 14h, no programa especial do aniversário da Rádio Raul FM, hein? Então se prepare, lá na Rádio Raul FM, hoje, meio-dia, começa o programa e os irmãos Edilson e Edielson juntinho com toda essa galera, hein? Você é o nosso convidado especial a participar. De meio-dia às 14h, hoje, sábado e domingo. Aí assim vai. E você vai curtindo, vai dançando só os melhores desse jeito. Então vai! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. Onde é que rola? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca. Caraca, eu só mega faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pega pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde trem. Eu sou maluca. E quem tá maluca? Príncipe Negro, bombando seu coração. O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que querem. Empresário Vinagrete com a gente, Langes. O Bruno mete ficha, no Bruninho. O cara de apito também, aqui com a gente, Luciana e a Lore. Cadê o Bruninho, hein? Valeu, Bruninho. E o cara de apito tá no meio da galera também. Nosso amor. Bora agora! Estilos, a marca do sucesso. Segurando o batidão, segurando o batidão, segurando o batidão, segurando o batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Pode doido agora! Das bandida, das bandida, das bandida, das bandida, das bandida. Agulho doido. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Pode